de juízo. Você é tudo que eu preciso. Chega de morrer de solidão. Este é o prefixo da sua rádio, ZYK 522, AM 1000 kHz, ondas curtas em 31 e 49 metros, canal internacional, o mundo ouve. Rádio Record, a maior. Bom dia, meu irmão, minha irmã, minha irmã, meu irmãozinho. Bom dia, bom dia, bom dia. Gente, hoje, dia 30. Nacional, o mundo ouve. Rádio Record, a agora, a Rádio Record anuncia para o Brasil e o mundo. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é sexta-feira, gente. Sexta-feira é feriado, hein? Coisa boa. Sexta-feira é feriado, 20 de novembro. A partir de agora, você. Bom dia, meu irmão. Quem é? É o Zé Bétio. Uma lágrima sentida. Bom dia, meu irmão, minha irmã, meu irmãozinho. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é sexta-feira, gente. Sexta-feira é feriado, hein? Coisa boa. Sexta-feira é feriado, 20 de novembro. A partir de agora, você vai curtir até às 7, programa Zé Bétio. Bom dia, tio Zé Bétio. Bom dia. Bom dia para todos os ouvintes do Brasil e do mundo. Valeu. Na sonoplastia vai trabalhar o mestre Ronaldo Barbosa. Falou. José Mero produziu, José Mero vai apresentar, a gatona Neia tá lá nos telefones e na nossa central técnica tá o Amauri. Tá tudo bem, Amauri? Tudo legal? Então tá bom. Tá. Só que dentro de feriado, tu vai aproveitar. E quanta gente já saiu de São Paulo ontem, hein? Ontem à noite, muita gente saiu aqui e deve aproveitar, aproveita. Podendo aproveitar a vida, deve aproveitar sempre dentro dos limites. Aproveita que o tempo passa rápido. Esse é São Paulo, já são 5 horas e 3 minutos, 5 e 3. Ronaldo, vamos movimentar a vitrona, vamos lá? Tonico e Tinoco, o menino da porteira. As aulas ainda nem voltaram e o gasto com material escolar já tá na ponta do lápis. Ué, não é bom que... Joga milho pras galinhas. Por que você não joga? O milho tá aí, ó. Joga você. Você manda aí. Puxa, o milho não pega. Ei, tia Isabete, joga água nele. Jogar em você. E aí, São Paulo, agora são 5:18. Você tá na Record. Fica aí, esse feriado, tá? Feriadão, a turma aproveitar, deve aproveitar. Quem pode, deve aproveitar, porque o tempo voa, hein, gente? O tempo passa rapidinho. Tem muita gente que trabalha hoje, lógico, como nós trabalhamos, tem milhões por esse Brasil afora que trabalham. Mas quando dá uma folguinha, aproveita ela, aproveita que... Repito, o tempo passa correndo. Você pode ligar para cá. Nós temos dois telefones, ó, 3661-6727 e 3661-6737. Benedita Vieira de Oliveira, de Santo André, está pedindo beijo. Ó, Benedita. Ela ligou, está pedindo beijo, que ele está pedindo também a música, Mala Amarela. Vamos tocar assim, viu? Tá legal? É, Averaldo Braga Mendes. Oi, Averaldo. É Braga Mendes, é de Diadema. O Averaldo, tá tudo bem por aí? Tô legal? Acorda cedo, meu. Ele é pro Bagatona, queria ouvir a gente todos os dias. Gosta do programa Zé Beto, que é um programa alegre e defende os animais também. Precisamos, Averaldo, defender os bichinhos, não é? Leonardo Moura Damasceno, de Cotia. Você sabe, Leonardo, como é que chama o marido da Cotia, não? Sabe não, né? É muito difícil. Sei lá, eu que é difícil. Eu também não sei, né? Eu também não sei. Sei que é Cotia, agora ele não sei o que é. 5h20 em São Paulo, agora 5h20. Você está na Record, que está no programa CBS, que vai até 7 horas, tá bom? Depois tem o Gil Gomes, até as 8 horas. E tem música para curtir: Mocoque Paraíso, Mara Amarela. Sabia que dá para economizar muito se você tiver 24 horas de flexibilidade para viajar? conheça uma nova forma de comprar passagens aéreas. Escolha logo seu destino e a data da viagem. Voos Promo é só na 123 Milhas. Já abriu sua conta com a melhor assessoria de investimentos? Ou você vai continuar bancando recomendações que não valorizam seu dinheiro? Eu não banco. Chega de bancar um sistema que não trabalha por você. Vem pra XP e conte com especialistas que priorizam seus objetivos. Por isso, a melhor assessoria de investimentos há 4 anos consecutivos. Vem descobrir uma nova forma de investir. Vem pra XP. Abra sua conta. Trem bom, passa lá em casa, minha filha. Só quieta, rapaz. Ih, já vi tudo. Todo lugar tem malas. Todo lugar tem um, dois, até três. O que tem mais? Mais. O meu amigo, se você tem compromisso para o trabalho, para o passeio, se mexe, meu, se mexe. Ontem já viajou muita gente, saiu muita gente de São Paulo, porque é aproveitar hoje, o feriado de hoje, aproveitar amanhã o sábado, aproveitar o domingo, deve aproveitar, aproveita sim, tá? Se você tem compromisso, é bom se mexendo, porque a hora vai passando. Deu uma setada no seu relógio agora, são 5h24 em São Paulo, 5h24, você tá na Record, tá no programa Debeto, fica aí na nossa companhia, tá bom? Meu irmão caminhoneiro, meu irmão carreteiro, seus irmãos, irmãs que rodam pelas rodovias brasileiras e ligados na Rádio Record. Não é de hoje, não, hein? De quantos anos, de quantos anos? Eu sempre fui prestigiado pelo caminhoneiro, caminhoneira, carreteira e o carreteiro também. A gente não tem palavras que possa expressar todo o nosso agradecimento a essa classe trabalhadora que tem gaga, tem raça. E são irmãos e irmãs importantíssimos para o Brasil e para mim também. São vocês que transportam a riqueza da nação e são vocês que oferecem esse carinho, esse prestígio para a gente. Se não tem dinheiro que paga, e para sempre, não há fortuna que paga isso, porque não se encontra para comprar. Tá certo? Boa viagem, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus os proteja. Passa em saúde, vamos que vamos. Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado. Eu acho válido você godar até 9h da noite e depois é bom para. Porque você sabe que o barulho do motor, o calor, né? E o cansaço, tudo contribui para dormir. E tem hora que a gente não aguenta, a gente acaba dormindo. E você sabe que não pode dormir. Abraço, meu irmão, meu, do Coronado Barbosa, do José Homero, de toda a equipe do programa. Todos estão torcendo para o bem de vocês e para as famílias também, tá? Agora em São Paulo, já são, deixa eu ver que horas são, nossa, são 5h25 e meio. Essa música que vão tocar agora é para vocês, irmãos, caminhoneiros, cagueteiros, carreteiros e caminhoneiros. Alguém vai cantar? É o Mato Grosso e o Matias de Mulher, não se bate.